Papatango Oscar Eco Papá, pega para Salvador, sem identificação, desce o nível de voo 050 na proa de mar e chegada a mar. Já se encontra na ideia de descida? Sete zero, efetuando desvios. Já estamos efetuando, representando para o voo de bote, o voo 2270. Gente, após o proa de pelo, descendo para 040. 040, proa de pelo, nós 270. Autorizado Recife, 390, via 058. Decola pistão 10, primeira curva à esquerda, saída Pucca, transição Aracaju. Controle 119, decimal 8, transponder 5154. Autorizado 390, via 058, decola 10, curva à esquerda, Pucca, Aracaju, 198, 154, 1260. 1260, chama para posicionar. Autorizado Guarulhos, 360, Oscar Whisky 50. Decola da pistão 90, primeira curva à direita, saída da El Leda Videv. Controle em 119, decimal 8, transponder 5164. Na saída da El Leda após Pidev. Show a push e acionar. Quatro, dois, três. Vou descer no 060. 060, 4, 2, 3. Confirmando o piloto comandante Reinaldo, tá. Reporta pronta, colagem 405. decolagem para o Nordeste, vento 100 graus com 1,69. Marcando 0. Guardião 05, fora do solo. Guardião 05, controle 199, decimal 8, recluso 19. 198, Guardião 05. Controle Salvador Guardião 05. Confio controle. Guardião 05. Bruno Guardião 05. Ele não. Manete. Confio 05. Guardião 05, 500 pés, escuta permanente. 500 pés, escuta permanente, grato, Guardião 05. Golo 270, desce para 2000 pés, Golo 270, quando na proa de Dona, autorizado a interceptar final do ILS X-Ray. Golo 270, controle. Na sua escuta, não, o Golo 270, descendo para 2000, quando na proa de Dona, autorizado ILS. Positivo, QNH 10 no meio. Comida 16, 02, 70. Azul 4235, desce para o nível 040. 040-4235. O Gol 1260, Kona 23, a bordo 310, autonomia, alterando Salvador para o táxi. 360 direita, Índia e Alfa, no ponto espera no zero, corre 186, altímetro no zero, 1 no meio. Índia Alfa, no ponto espera no zero, 18, 1 no 2, mesmo. Azul 4235, pequena desvia direita, 5 graus, está passando. 74235, após Duna. Após Duna, 4235. Papa Romeo, Índia, Serra Oscar. Serra, Whisky, November, Serra. Confine o Pátio, pista que decola. Fia? Índia, Serra Oscar, autorizado, Salvador, Goiânia. 300 níveis e aperto 197. Decola 10, direita, saindo agora de transição, ofito. Controle 119, decimal 8, transponder 5117. É zero, bom dia, autorizado a linha de decola, pista no zero, feito 149. Decola da 10, 90. Índia Serra Oscar é gole, transição ou fito. Saída gole, transição. Poderia repetir o código chatinho, por favor? Altímetro no zero no meio. Chão para relacionamento. No zero no meio, sai. Controle de saída 19,8, mas com 1,7. Para acionamento. Livre acionamento, chama o táxi. Desce até 3 mil pés, QNH 10 no meio. 3 mil pés, 20% na proibição. Azul 4235, desce até 3435, QNH 10 no meio. Confirme a altitude para o 4235. 3 mil pés. 3 mil pés, 1 no 0, no 6, 4, 2, 3, 5. Põe por vezes sua transmissão sem entrecortar. 7, grato. 1, 2, 7, 0, estabilizado? Afirmativo, estabilizado, passar no espera. Atue agora, 118, decimal 6. 18, 6, obrigado, boa tarde. Boa. Azul, 4, 2, 3, 5, reautorizado, 2 mil pés. 2 mil pés, 4, 2, 3, 5. Esta proa intercepta o final do ILS X-Ray. Gente, autorizado final, ILS X-Ray, 4, 2, 3, 5. O Oscar Papá, QNH 10, 1 no 6. 0 no 6, receba 3 mil na proa de 1, 4, 8, 8. Roda, bom dia, Oscar 3, 8, 9, 5. Roda para Guarulhos, 3, 6, 0. 3, Desejo 95, autorizado Guarulhos, 340, via Peruíque 50, subida da El Leda Bidev, curva direita após a decolagem, 5166 é o código, 198 é o controle. Informação Lima de Salvador. Positivo azul 4060, esse é o nível 050 na proa de Mari, reduzindo para 2509. 2-4-2-5-0-9, Serra Oscar, ciente, táxi autorizado via pátio principal, Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 18-6. Índia Serra Oscar, confirme POB. Confirmo, não entendi. Eu tive gol no 260, contato radar decolagem, sobe o nível de voo 390, perfil Pucaracaju. 390 Pucaracaju, é um 260. Salvador, Guardião 05. Guardião 05, controle. 05, já de retorno ao Salvador, pela DA, ao próximo alto cenário. Gente, Guardião 05, chama a torre 118, decimal 6, bom pouso. 118, 6, abraço. ILS-4235, visual. 4235, torre 118, decimal 6, bom pouso. 18,6, boa. Pátio Graça? Afirmo, retorno, Pátio Graça. Afirmativo, Guardião 05, reporta na setor norte, diretamente pro Pátio Graça. Volta lá, setor norte, para Pátio Graça, Guardião 05. Torre Salvador, boa azul, 4235, final, baixar a travada. 4235, atingindo aproximação, informarei que está livre. 35. Solo 270, Solo 30, Livrar no 219. Olha, Livrar, Luca 235, vento 1 centena no 49, sem pouso autorizado no 0. Gente, livre pouso não, no 0 para 35. Dia bom, 1270, livrou. 1270, bom dia, prossiga táxi de Alfa, reporte da Juliette. Alfa, reporte da Juliette, gol 1270. Quanto quer que papá, controle, prossiga. Intercepta final para pista 10, após circula e pabuza na 107, o Oscar é o papá. Positivo. 10 minutos. Via Pátio Indy Alfa, ponto de espera, chame torre 186, são 3621. Pátio Indy Alfa, ponto de espera 186, são 3621. 105, vento 100 graus, 12. Nossa, reporte solo controlado, Apache Guerreiro. Vento 05, a torre. 305, ciente, Apache Guerreiro, grato. Solicita para presente voar ITAP como forma de tal algumas informações próximas à Mari. Após o TAN, vai ingressar aí na próxima esquerda, o senhor ingresso via Juliette, portal 09. Ok, após o TAN, vai para 09, gol 1-2-7-0, obrigado. Serra Oscar, vento 100 graus, 149. Decolagem autorizada, pistão no zero. Gol 1260, centro Recife 12545, secundário 12685, com voo. 12545, 2085, muito obrigado, bom dia. Tá 3621, bom dia, tá no ponto de espera da 10. 3621, ali mantém o no zero. Ali mantém o no zero, tá 3621. 35, senhora, me escuta? Solo Salvador, bom dia. Azul 4235, ligou. Azul 4235, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, tá. Paulo Salvador, boa tarde, 3191 da TAM, correção bom dia, formação Lima, quando possível autorização Galeão 340. 3191, pronto para cópia? Para cópia. Está autorizado Galeão 340, via permite 50, subida da Euleda Bidev, primeira curva direita após a decolagem, 5404 é o código, 198 é o controle. 3191, autorizado Galeão, nível 340, via Upper Whisky 50 inicial, decola da 10, da Euleda Bidev com primeira curva direita, aciona 5404, controle em 1198, 3191 da TAM, posição 0. 3191, protejamento correto, chandra flashback acionamento. Reportará 3191. On the ground, American 980, gate 11, clearance on request to receive you, request 350. America Lines 980, clear to receive to flight level 390 via upper whisk 58. Book a departure, Aracaju transition, after departure, left turn. Squawk code 5161, Salvador departure control 119.8. Só aguardando o tráfego, ele colou a frente, pequeno porte, livrou o eixo. Puxa, é ponto estabilizado? Só prosseguir com a torre e prosseguir com lá, onde quer com o papá? Controle Salvador, 35230. Tip 5220? Salvador, trip 5220. Trip 5220, 190 de conquista para Salvador. 621, só para informação, mais um minuto e meio eu autorizo. Ok, 60, 10 para 3 mil pés, QNH 10 no meia. 4060, desce a 3000, 10, 16, azul 4060. Utilizado Lock, Papa Tango, Oscar Papá. Oscar Papá, torre 118, decimal 6. 118, meio, bom trabalho. Raposo. Salvador, Papa Tango, Oscar, Eco Papá, estabilizado no norte, baixado e travado. Oscar, Eco Papá, após a marca do externo, gira base, 17. Após o externo, gira base, tá, 17. Pela direita, né, senhora? Afirmativo. Decolagem autorizada 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-4-9. Vai iniciar o transfer 2-0, 1-0-0. Voador, está em condições visuais da presente, pode ingressar para final da 1-7, o Oscar, papá? Afirmativo. Vai tomar proa 090 para ingressar no final. Confirmando, vai gerar uma base curta para o nosso set, é isso? Afirmativo. Sente. Dia 5244, passa 185 para o 150, sente da Lima. Trip 5244, a sua identificação desce ao nível 050, chegada Mari na proa de Mari. Ao 050 na proa de Mari, trip. O Índia Serra Oscar na proa de Eval. Proa de Eval, Serra Oscar. Curva direita, pode decolar. Controle 5174, e o controle 119177. 1777, só confirmando a subida da El, Lida e Dev. Lida, Lima El, Lima Eco Delta Alfa. El, Lida e Dev, pois. Agora correto, chama para posicionado no 777. É, eu portava 777. Né? 3621. Direto Leda, 3621, obrigado. Oscar Eco Papá, autorizado no 7, vento 1-0-0 graus, 1-5-9. Autorizado no 7, Oscar Eco Papá. NETMAX, Golf 050, autorizado descida. Passando o drone, estabilizando na LSX-Rei, pistão no 0 azul, 4060. 74060, chama a torre 118-6, bom pouso. Torre agora, 18-6, obrigado, bom trabalho, azul, 4060. Salvador, bom dia, azul, 4060. Passou Duna, tem o campo à vista. Gente, eu posso estar na dor de cena, já travado, 4060. Cortarei no externo quando eu baixar de travadas ou quando for melhor. Siga. Cruzar no nível 120 da presente, senhor. Se possível, solicita proa de ofito direto para evitar condições de mau tempo na rota. Aguarde com a atenção, concentre.